Lo vi rumar sentado na pedra, sentado na areia, e senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na maresia. Maresia na serra, um olhar sobre o mar, levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Maresia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova. Muitas vezes ouvimos falar em cordas quando as pessoas se referem àqueles troços de cairo, sisal ou arame que existem nos navios, seja para amarrar os navios aos cais, seja para manobrar as velas nas embarcações movidas pela força do vento. Pois bem, fixemos isto. A bordo só há três cordas, mas já lá vamos. O que as pessoas chamam de cordas a bordo são efetivamente cabos. E ao conjunto dos cabos que se empregam no aparelho de um navio, chama-se cordame ou maçame. Já ao conjunto de peças de madeira ou de ferro que se destinam à passagem dos cabos, chama-se poliame. Sou barco de vela e ré, sou vagabundo do mar, não tenho data marcada, nem hora para chegar. Conforme o vento, tudo conforme a maré. Muitas vezes acontece largar o rumo tomado da praia para onde ia. Foi o virou, foi o mar que enraiveceu, e não há porto de abrigo, ou foi a minha vontade de vagabundo do mar. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, fosse o que fosse, sei lá, sei lá, data marcada, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, ando ao sabor da maré. E é por isso, meus amigos, que a tempestade da vida me apanhou no alto mar, e agora queira ou não queira, estou no meu posto a lutar. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, cara alegre e braço forte. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, estou no meu posto a lutar. Se for ao fundo, acabou-se, que estas coisas acontecem aos vagabundos do mar. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Já aprendemos que ao conjunto dos cabos existentes a bordo de uma embarcação se chama cordame ou maçame. Às peças de madeira ou de ferro por onde passam os cabos, poliame. Agora, ao conjunto das velas de um navio chama-se velame. velas ás com várias designações. Vela de estai, vela de proa, vela latina, vela redonda ou vela do alto. Aos navios que utilizam a força do vento para a sua progressão, chamam-se veleiros. Quando ele passa, marujo português, não anda, passa a bailar como o sabor das marés. Quando se ginga, põe tal jeito, faz tal proa, só para que se não distinga se é corpo humano ou canoa. Chega a Lisboa, salta do barco e no salto vai parar a madrugua. Ou então ao barro alto, entra em Alfama e faz da Alfama um convés. Há sempre o Vasco da Gama, o marujo português. Quando ele passa com o seu alcance vistoso, traz sempre pedras de sal no olhar malicioso. Põe com malícia a boina maruja, mas se inventa uma carícia, não há mulher que lhe fuja. Uma madeixa de cabelo descomposta pode até ser a fadeixa de que uma varina gosta. Sempre que passa o marujo português, passa o mar numa ameaça de carinhosas marés. A oficina onde se fabricam os cabos chama-se Cordoaria. Em 1779, nasce em Lisboa a Real Fábrica de Cordoaria da Junqueira, junto à atual Avenida da Índia, e que se dedicava à manufatura de cabos de sisal, tecelagem das velas e bandeiras. Mais tarde, passou a designar-se Fábrica Nacional de Cordoaria. Sem vela, sem timoneiro, sem vento, sem mar, barcos ancorados, afogados e nevoados na esperança de um sorriso por ar. Barcos de madeira no seu porto gemendo, por um tempo sem vento, barcos sem leme, sem mastro, de imenso tormento, sem poder navegar. Barcos de lágrimas de além, deixando-me de bruço, soluçando meus pecados. Barcos que beijam também minha pele de sol morena e meus olhos marejados. Barcos, barcos, barcos, barcos, barcos, barcos. Barcos de madeira no seu porto gemendo, por um tempo sem vento, barcos sem leme, sem mastro, de imenso tormento, sem poder navegar. Barcos minha inteira seiva, minha alma implorando ao ritmo de meu sangue no mar. Barcos minha antiga alegria, mil vezes naufragando e tanto me souberam amar. Barcos, barcos, barcos, barcos, barcos, barcos. Barcos de lá cruzando meus pecados. Barcos que beijam também minha pele do sol morena e meus olhos marejados. Barcos, barcos, barcos. Barcos, barcos, barcos. Barcos, barcos, barcos. Por curiosidade, dizemos agora alguns dos cabos existentes a bordo. Cabo de ala e larga, cabo de arame, cabo branco ou cabo cru, cabo de cabeça, cabo de cadeira, cabo de cairo, cabo de leme, cabo mensageiro, cabo de pita, cabo de pano, cabo de suspensão, cabo de vai-vem, cabo zarro e cabo de portaló. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Quando cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso amar. Quando cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso amar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo abismo deu, mas nele é que espalhou o céu. Quem quer passar além do bujador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo abismo deu, mas nele é que espalhou o céu. Cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso amar. Porto cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso amar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Valeu a pena, mas tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Thank you. Atrás dissemos que a bordo dos navios só há cabos, à exceção de três cordas. E quais são? A primeira é a corda do relógio, dos tripulantes, da guarnição e dos passageiros, ou melhor, era. Já que agora quase todos os relógios modernos não trabalham a corda. Tem antes uma pequena pilha de mercúrio em forma circular, a qual impulsiona a maquinaria. Viemos a pensar nas meninas de Lisboa. Desembarcados mesmo assim os marinheiros, vamos ficar ancorados a uns olhos traiçoeiros. Salgadas pelo mar, as nossas bocas vêm, vêm procurar o mel que os beijos têm. A pensar numa janela enfeitada de alecrim. Entrando a barra, mala não chega a Belém. O marujo deita a marra à mulher que lhe convém. Quando chega da viagem, põe-se à pesca das mulheres. Deito o arpão sem saber se é linda ou feia. Vem às vezes um peixão, outras vezes vem baleia. Os marinheiros aventureiros são sempre os primeiros na terra ou no mar. Ao ver as belas, belas janelas, saltam logo as velas para as conquistar. A segunda corda que existe nos navios é a corda do sino, pedaço pendente que está ligado ao badalo do sino de bordo e que se move pela ação da mão humana de um lado para o outro. Sino, a que se chama também sineta pela sua dimensão, é usada a bordo especialmente para dar as horas e as meias horas de cada quarto de serviço, ou seja, quarto de serviço é cada período de trabalho de 4 horas. Finalmente, a terceira e última corda existente a bordo é a expressão a corda que já são horas, quando um tripulante, pescador ou marinheiro é chamado para entrar de quarto, isto é, de serviço. Resumindo, cordas são cordas e cabos são cabos, nada de confusões. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Thank you.